Pioneiro Nono. Pioneiro Uno Uno, contato radar 84 milhas, sudoeste do Velho Salvador. Boa na proa de Bomed, repartindo ideal de descida. Pioneiro 1-1 e proposta ideal de descida, ou vai continuar a descida? Pioneiro 2-0-1-1, desça via chegada Bomed de 1 para nível de voo 050. 0, retoma 2-0, grau 07 nós. Livre pouso, pistão 0, 2-1-7-1. Avistou com 1.400 metros. Solas 29, livre na Fox, táxi. Para o táxi, chame 219, eu tenho um agir. Fox 219, até já, 2171. Controle, pioneiro nono. Pioneiro nono, prossiga. Pode falar direto da Ávila, né, para liberar informações, pioneiro? Pioneiro 1-1, autorizado, direto TAP, previsto para informações, esse é o nível 050. Sempre esquerda, TAP, 050, pioneiro 1-1. Controle, pioneiro 1-1. Prossiga, pioneiro 1-1. Autoriza a dona descendo para dois portais, pioneiro. Pioneiro 1-1, autorizado, dois portais, dona, autorizado LS, que foi da pistão 90, informe estabilizado. Gente, dois portais, dona. Autorizado LS X-Ray da 1-0, reportando estabilizado, pioneiro 9. Papa Romeo, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, 4-4, liga seu National Taxi. Pioneiro 1. Pioneiro 1.1, chame a torre 18, desse 195. 1895, pioneiro 9. Pioneiro 9, bom dia, tráfego avistado, pistola 0, molhada, pouso autorizado, 100 graus, 08 horas. Altímetro na 097. Pouso autorizado na 10, pioneiro 9. Pioneiro 9, confirmando, vai parte militar ou parte de autoridade? Parte militar, pioneiro. Sim, Ciente, caso necessário, tá autorizado fazer o backtrack da pista para retorno. Ciente, grato, peneiro. Ciente, desconfirma o vento, peneiro? Vento 1, 30 graus, 062 nós. Ciente, grato. Solos 48, chame livrando via pista até o hotel. Chama na livrando no hotel, primeiro nono. Bom dia, 3497, Tantone, espera no zero, pronto. Cruzado ali, mantém pista no zero, tá? 3497, Peneiro 1-1. Sente, Peneiro 1-1, frequência livre no Pátio Militar, bom dia. Frequência livre, Peneiro 1-1. São 3497, Alim, decola no 0, no 50 graus, 05. Alim, decola no 0, são 3497. Médio 1-0-7, tá? 3290. 3497, decolar 251, controle 208, bom voo. 1208, um bom dia, tá? 3497. Controle Salvador, bom dia, tá? 3497, decolado na São Voo 1, passa 1400. São 3497, contato radar na decolagem, suba via saída São Voo 1, transmissão ótima para nível 340. Sobe até o 340, São Voo 1, ótima, tá? 3471. Quais são? 3497. Salvador, bom dia, Xanair 63 do Nuno. Xanair 63 do Nuno. Pista 10, autorizado aliás decolar, vento 120 graus, 04 nós. A linha decola no 063 do Nuno. Oscar Mike Yank, está autorizado via Oscar, chame para espera. Mike Yank, pista 97, autorizado ali, decolar. Vento no 90 graus, 03 horas. Além decolar, Yank. São 3896, autorizado voar direto TAP para desvios, após TAP, 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 1 0. TAP, após TAP, 2000 pés e o autorizado para ser avisado na X-Ray da 1 0, 329. Escolhe Salvador, o Xanair 63 no 1. 63 no 1, a contato radar na decolagem, suba via saída São Voo 1, transmissão Motiva para o nível 360. 360, São Voo 1, Motiva 63 no 1. Oscar Mike Yank, decolado aos 5-4, corrija, aos 5-6, chame o controle 208. Controle 208. Controle 208, bom dia, Papa Romeo Oscar Mike Yank. Papa Romeo Oscar Mike Yank, mantenha-se sob regras de voo visual, mantendo 1 no meu pé, corredor Axé, reporte livrando farol da barra. Possível ligar o doutor direto para nós confirmar de paz? Autorizado, Oscar Mike Yankee. Eu posso te livrando a CTR. Eu posso livrar o CTR, Yankee. Grato, bom dia, Sam 3497, bom final de semana. Controle Salvador, bom dia, o Gol 0094, centro da Mike, cruzando 110 até o nível 1.50. Gol 0094, essa identificação dessa via chegada Bom Mediano para o nível de voo 050. Identificou, descendo na Bom Mediano, via até o 050, Gol 0094. 63 no 1, chame centro Recife em 125, décima 1, alterna 128, décima 1, 3. 251-2835-6319. Salvador, o Gol 9094 tem informações na proa de Bomed. Seria possível, se a gente mantivesse a proa de ISAP, livra todas as formações, seria possível? Mantivemos o Gol 9094, autorizado para o de ISAP para desvios. Após ISAP, dessa via para 2000 pés, ajustando 0167. Ok, desce até a princípio 050. Após ISAP, 2000 pés com 1017, 1094. 3896, chame a torre 198, decimal 8-9-3-8-9-6. Salvador, bom dia, 3-8-9-6, estabilizado, visual. São 3-8-9-6, estamos autorizados pistola 0, ventão no 60 graus, 099, o time de São 0-9-7. 17 autorizado, pouso na 1-0, são 3-8-9-6. Papá Romeu, Oscar, Mike Young, não há tráfego no setor para reportar, frequência livre para cortar o sol. Salvador, 2171, tráfego na Pina Boisatã, pós passagem, autorizado Lima, mantém no zero. Só 3896, solo ao 07, livre na Fox, chame 219. Fox 219, 3896. Zulu 71, decolagem autorizada na 0, no 40 graus, 06 do Zulu. Livre decolagem, visão na 0, com 2 anos, 7 anos. Voo 2171, decolagem 09, controle 208, bom voo. 1208, obrigado, 2171, Magia. Contato radar na decolagem, subovia saída São Voo, no transição Mótiva para o nível 360. Via São Voo no Mótiva, 360. Possibilidade de proa de Leda, 2171? Autorizado, Leda. Autorizado, Leda, 2171, obrigado. SAP prosseguindo para 2000 pés com 1097, o gol 1094. 1094, autorizado ILS X-Ray, estão 0, informe estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, 1-0, reporta estabilizado, 1094. Lima 2171 para evitar, direita 235, magnética. Por quantas milhas o desvio? Por 60 milhas. Gente, autorizado desvio ou 2171. Autorizado 2171, obrigado. O 1094 estabilizado no IRS. O 1094, eu chamo a Torre 1 no 8, decimal 9. 1895, obrigado, um bom dia. Torre Salvador, bom dia, o gol 1094, 3 milhas do externo, visão para pista. 1094, tráfego avistado, pista 10, pouso autorizado. Vento 150 graus, 099, altímetro 097. Leve posto 10, gol 1094. Encerra a Eco Hotel, prossiga. Deixa eu pai, uniforme. Encerra Eco Hotel. Acione 01. 57. Forma Serra é com hotel com qual distância de Salvador? Já está voando direto Serra Nova Bermaqueco, Serra Cotel. Gente, confirma o equipamento. Gente. Torre Salvador. bom dia, Azul 445, está se aproximando do ponto de espera da 10. Azul 445, autorizado Lhar e manter o ficha na 0. Ali mantém 10, Azul 445. Gol no 094, no solo 18, libere a próxima intersecção à direita, chame solo no 21-9. Direita, solo 219, 094, bom dia. Reporte, confirma o chamado de pouso, internacional, como é que é? Paulo Salvador, Gama 0, nave 4, livro na foto. Tela aí. 209. Ah, eco, hotel, frequência livre para coordenação. Salvador, o Rio 5975, próximo ao ponte Esperando, 0, pronto. Rio 5975, após o Embraer da Azul iniciar a rolagem, autorizado já e manter pistão 0. Após o Azul Embraer, a linha aí mantém o 0, 5975, Rio. Azul 4451, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento no 50 graus, 10 nós. Além de decolar no 0, podia informar a frequência do controle, 4455. Não compreendi. Controle a frequência. Frequência do controle é 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia, Azul 445. Azul 4451, decolador 21, chama o controle 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia, Azul 4451. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4451, Salvo 1, está cruzando 1000 pés. Azul 4451, contato radar na decolagem, suba via saída Salvo 1, transição ótima para nível 320. 320, subindo via São Bruno, transição ótima, o Azul 445. Autorizado decolagem pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Iniciando no 0, 5975. Papa Romeu, Oscar Mike Link, acione 5072. Autorizado, direto farol de Itapuã, 1500 pés, reporte para ingresso no CTR. graus, 75, decolar 23, chama em controle, 120, decimal 8. 308, bom final de semana. Controle Salvador, é o Rio, segura 75. Rio 5975, contato radar na decolagem, subvia saída Momo, transição frote para nível 350. 350 via Momo, frotio, Rio, segura 75. Pioneiro 1-1, autorizado ingresso, pista no 028, táxi via pista, reporte alinhado, cabeceira no 0. Táxi via pista, reporte alinhado, pioneiro.